na reunião passada, eles talvez pensaram num seminário da Regina. Assim. Porque eu anotei, não sei se vocês acharam aí outras. Então, queria dar um seminário da Regina. Que a gente tirou um grupo. Podia dar uma atualizada no propósito dos espaços aí, né? Como uniforme. É. E aí, então... Do... Do Benedito e do... Do Coriçoio. Acho que é o que ele pode parar.